Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, é a mensagem nesta campanha, aqui na comunidade cristã Fogo de Poder. Salmo 138, versículo 2, diz assim: Inclinar-me-ei o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Repita comigo: pois engrandeceste a tua palavra, diga acima de todo o teu nome. Marque isso na tua mente, no teu espírito. Isso é algo muito importante. Eu vou repetir novamente para você, no Salmo 138, versículo 2, a parte B do versículo: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Preste atenção no que Deus está falando esta noite e o que a própria palavra dele. Ele está falando como Deus honra a palavra dele. Deus é infinito. Deus é todo-poderoso. Ou seja, eu não posso compreendê-lo porque ele excede todo entendimento. E ele declara que colocou a sua palavra acima, se pudesse, né, uma força de expressão, acima do próprio nome dele. Pastor, o que Deus está falando aqui? O que, que o Espírito está dizendo? Ele está dizendo que a palavra de Deus é honrada de uma maneira imensurável. Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Cada palavra que ele fala, ele tem um pacto, uma aliança, um conserto. Ele tem todo o zelo para que se possa cumprir. E eu li com você em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, versículos 20, 21 e 22, Paulo está usando as palavras de Deus para firmar a sua autoridade apostólica. Paulo era um apóstolo. E ele estava desenvolvendo justamente isso na sua carta. Ele estava dizendo para os coríntios, ele mandou uma carta e ele estava dizendo que as promessas de Deus são fiéis. Diga comigo: as promessas de Deus, diga, elas são fiéis. Você crê que as promessas de Deus são fiéis? Se você não crê que as promessas de Deus são fiéis, certamente você não pode tomar posse delas. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de suas promessas, de suas palavras, de tudo que está disponível, creia que ele existe e que essas promessas são galardoadas, são presenteadas, são disponibilizadas para aquele que crê. Se eu não creio, eu não posso receber. E eu quero trazer para você, nesta noite, para que você entenda a importância de ser ungido do ungido. Cristo significa ungido. E é importante você entender que quando nós aceitamos o seu senhorio em nossas vidas, quando o meu coração se inclina diante da majestade de Deus e eu reconheço ele, Deus também me trata como ungido dele. Ungido do ungido. Ou seja, nós somos da mesma natureza por filiação a Deus. Lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: pelo qual nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Preste atenção. Nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, por estas promessas, participemos da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa! Glórias a Deus! Deus está falando que sobre nós já está disponibilizadas grandíssimas e preciosas promessas. Querido, é sobre a sua vida, é sobre a sua vida que Deus está falando, que já tem, já está disponível grandíssimas e preciosas promessas. Pela sua inquietação, pelo seu olhar, eu entendo que você ficou ansioso, ansiosa para tomar posse dela, amém? É verdade? E Deus vai nos ensinar esta noite sobre as suas promessas. E a primeira coisa que eu quero te falar esta noite é que a promessa de Deus, ela é verdadeira. Eu li o versículo 20, a parte A dele, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Eu vou falar novamente para entender, para adentrar no teu espírito. Eu vou ler devagar para você compreender. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que Deus é o autor das promessas, mas também ele é o confirmador. Por que que Deus fala que nele há o sim? Porque o Espírito Santo escreveu desta maneira na Bíblia. Porque Deus, ele não tem ninguém maior para jurar. Quando as pessoas juram e querem firmar a sua verdade, como elas juram? Elas falam assim: juro por Deus. Oh, eu vou na tua casa amanhã, eu juro por Deus. Embora as pessoas quebrem os seus juramentos, Deus não quebra os juramentos dele. Deus, ele é fiel à sua palavra. Eu li com você lá no Salmo 132, que ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Então, quando Deus promete, isso nós podemos ter como certeza. O que Deus tem na sua vida não é uma promessa humana. Não é uma promessa como os homens que dizem assim: olha, eu vou fazer assim, eu vou manter você, eu vou te contratar, eu vou aumentar o teu salário, né? Como uma pessoa que nós relacionamos emocionalmente, eu prometo ser fiel até a morte, eu te amo, eu prometo ser fiel a ti, e nós decepcionamos. A pessoa que prometeu que ia te honrar, de repente chega para você: olha, não vai dar mais, né? Vou ter que te dar as contas. Olha, aquela pessoa que você amava, que você depositava toda a fonte da tua alegria e felicidade, quando vê você está andando na rua, está lá com outra. Ou ela está com outro. As traições, as quebras das alianças. Mas eu quero dar graças a Deus, glorificá-lo e exaltá-lo, porque Deus é fiel à sua palavra. E se tem uma palavra de Deus na tua vida, se há esperança na palavra de Deus no teu coração, creia, Deus vai cumprir a sua promessa. Você tem uma promessa de Deus no coração? Há uma palavra que você tem recebido e ardido dentro da tua vida? Eu não sei se essa palavra é dentro da tua casa, na tua saúde, na área financeira, nos teus negócios. Eu creio que Deus falou, isso é certo. Deus é um Deus de promessas, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. São nele sim. São nele sim. Ele está declarando que as minhas promessas são verdadeiras. Deus nunca quebrou uma promessa a alguém fiel a ele. Quem quebra promessa e não recebe, não é porque Deus é ruim. É porque tem aquelas promessas, aquelas alianças que são condicionais. O que é uma aliança condicional? A palavra de Deus diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Deus está falando, você fica fiel, porque eu sou fiel. Eu já te prometo, se você for fiel a mim, a vida eterna é certa. Quando Deus fala de algo, ele é fiel e ele exalta o que ele fala acima do seu próprio nome. Deus tem promessas nesta Bíblia inteira. Quando eu olho para este livro, querido, quando eu olho para a minha Bíblia, quando você olha para a sua Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que está falando ao homem: olha, eu quero melhor para você, eu tenho algo bom para você, eu tenho restauração na tua vida, eu tenho milagres sobre ti. Nós, às vezes, não nos atentamos para isso. A primeira promessa na Bíblia trata de Jesus, mas ela também trata da sua vida. Qual que é a primeira promessa da Bíblia, você sabe? Está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Quando Adão e Eva, eles caem, está lá Adão e Eva e a serpente, ou seja, Satanás. E Deus começa a dar sentença. E ali surge a sua primeira promessa ao homem e a primeira promessa de Jesus. Ele diz assim para Satanás, a serpente. Ele diz para a cobra, para a serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente, os demônios, e a semente da mulher, os homens. Mas aqui também, Deus está falando daquele que viria a nascer, que é Jesus Cristo. E esta, ou seja, a semente dos homens, a semente dos homens na figura de Jesus, o Deus encarnado, ferirá a tua cabeça, e tu e ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus está falando? Olha, o diabo vai ser algo que vai te agredir. Mas se você aceitar o descendente, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Cristo, você também há de pisar em Satanás. Você recebe isso, que você vai pisar em Satanás? Paulo declara em Romanos, o Deus de toda graça há de brevemente pisar a cabeça de Satanás sobre vós. É verdade, querido, que a cabeça, Jesus é o cabeça da igreja. A cabeça não pisa Satanás. Ele usa você para pisar. Você sabia, querido? Ele vai usar a tua vida para confundir Satanás. Ele vai usar a tua vida para trazer vitórias e confundir o reino do maligno. Você fala, eu, pastor? Você fala, eu vou vencer demônios? Eu vou pôr aquela cambada que está lá em casa a correr? Se você aceitar o senhorio de Jesus, o cabeça, a promessa está aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, a sua semente e a semente dela. Ela te incomodará, ela te ferirá o calcanhar, mas você pisará a cabeça dela. Diga para a irmã, para o irmão lá, você há de pisar a cabeça da serpente. Você recebe essa promessa? É uma promessa de Deus. Eu quero repetir que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Eu preciso tomar posse. Você precisa colocar isso no teu coração como uma verdade inquestionável. Isso não é uma pregação de um homem. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é ideias humanas. Isso aqui é o que Deus falou. É um livro da promessa dele. E ele tem promessa em todas as áreas das nossas vidas. Em cada setor da sua vida, Deus tem uma promessa. A maior de todas as promessas é da salvação do teu espírito. Está lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa aceitar Jesus no teu coração. Se você não aceitou até hoje, aceite, porque o prêmio para você é a vida eterna. Se eu não aceito, o salário do pecado é a morte. Também nos promete um lar celestial. Jesus, quando foi embora, ele declara lá em João 14, a partir do versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar para vós, mas virei outra vez, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga para alguém ao lado, Jesus vai te levar para o céu, para morar com ele. Pelos séculos dos séculos, querido, nas mansões celestiais, lá não entra dor, lá não entra desgraça, não entra impaciência, lá não entra aflição, fadiga, cansaço, perseguições. É lá que nós iremos morar. Vem, Jesus, nos leva, Jesus. Oh, Maraná, vem, Senhor. Quantos querem entrar nessas mansões celestiais? Ah, isso é maravilhoso. Ele tem promessas aqui na Bíblia inteira. Ele fala dos órfãos, ele fala das viúvas, ele fala dos necessitados, dos perseguidos, dos ministros, dos profetas, dos pastores. Ele fala de você. Há uma promessa para cada um de nós. Ele fala, se nós crermos nele e aceitar a sua palavra, ela é fonte de vida para a nossa carne. Lá em Isaías 53, no versículo 4, diz a palavra de Deus: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, querida, se você está esperando algo de Deus, Se você está enfermo, eu não sei qual diagnóstico médico tem na sua vida, mas creia que Jesus já levou naquele madeiro o milagre da cura sobre a tua vida. Eu não sei se você está enfermo, eu não sei se você está buscando algo na tua carne, seja essa doença na carne, seja ela na alma, seja depressão, seja caroço, seja tumor, seja reumatismo, seja diabetes, seja o problema no coração, seja o problema nos ossos, nos nervos. Creia em nome de Jesus que Deus pode te curar pela tua fé. Você recebe a cura em nome de Jesus? Mas pastor, eu sou uma pessoa cansada, eu sou uma pessoa oprimida, eu sou uma pessoa perseguida, uma pessoa que vive infernizada pelos outros, ninguém me dá paz, mas você em Jesus encontra paz. Mateus 11, 28 diz a palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu profetizo em nome de Jesus que o jugo que está sobre a tua vida, que Satanás tem colocado, a opressão e a perseguição, Jesus vai quebrar essa noite pela sua palavra. Você recebe isso? Aos perseguidos, aos caluniados, aqueles que estão devotados na obra de Deus, você diz: ah, pastor, eu não busco outra coisa a não ser honrar o meu Deus. Eu não busco outra coisa a não ser estar diante de Deus. Eu não persigo ninguém, mas as pessoas se levantam contra mim, as pessoas querem me derrubar. Quiseram derrubar os homens do passado, as mulheres do passado, mas o Senhor tem a você, perseguido e aflito, uma palavra para a tua vida, uma promessa, e Ele vela por essa promessa. Isaías 43, 2, diz a palavra de Deus: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama há de ardente. A palavra do Senhor declara em Isaías 41, a partir do versículo 9. Uma promessa. Ele diz ao povo, a Israel, o povo dele, ele declara desta maneira: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E diz o Senhor: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento pela destra da minha justiça. Se o Senhor está contigo, você é mais do que vencedor. O inimigo não vai te derrubar, as aflições não vão te derrubar, as provações não vão te derrubar, os levantes não vão te derrubar, porque o Senhor está segurando a tua mão. Oh, Deus maravilhoso, segura o teu filho e a tua filha nesse caminho. Ele promete em nossas vidas. E talvez você tenha entrado: Deus, mas eu sou uma pessoa que tem tantos problemas, fiz tantas coisas erradas, errei demais, eu nem sou digno de estar dentro da tua casa. A palavra do Senhor fala que dignidade ninguém tem, querido. Diante daquele que é três vezes santo, todos nós somos sujos. Mas em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode entrar daqui e falar: ai, Deus, eu sou tão sujo, mas creio que o sangue de Jesus Cristo vai te deixar você mais alvo que a neve. Você vai sair puro, você vai sair de cabeça erguida. Deus perdoa todos os teus pecados. Mas faça como aquela mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério. Todo mundo queria meter uma pedra. É? Disseram: ah, a lei diz que deve se apedrejar. Jesus disse: então faça o que está escrito. Mas lembre-se, sabe aquela expressão? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado nenhum, que seja o primeiro. Diz que todos olharam para dentro de si e falaram: eu não posso. Quando todos saem, o único que podia jogar uma pedra, não jogou. O único limpo ali, puro, era Jesus. Sabe o que ele disse para ela? nem eu te condeno. Só que ele diz assim, vai e não peques mais. Querido, nós para crescermos em fé, nós precisamos tomar uma postura. Promessas de Deus são maravilhosas. Mas se eu viver em vida de pecado, fazendo o que eu sei que Deus não quer que eu faça, desobedecendo a sua palavra. Você lembra que nós estamos falando nessa campanha, algo que Deus tem falado fortemente nas nossas vidas? Né? Fé gera o quê? Obediência. Obediência vai gerar dependência dele. E dependência gera favor. É o que Deus tem falado constantemente em nossas vidas. Mas se eu não obedeço ele, significa que as promessas não podem ser pegas. Significa que eu não posso tomar posse, porque Satanás diz, ele está em erro. E não pode. Por isso nós temos que confessar e abandonar. A palavra do Senhor declara que ele promete retornar para nós. A palavra do Senhor fala que ele promete suprir cada uma das nossas necessidades. Querido, eu não sei se você tem passado necessidade, seja ela necessidade financeira, de amor, seja essa necessidade dentro da sua casa, necessidade de paz, mas a palavra de Deus diz em Filipenses 4,19, uma promessa. O meu Deus, segundo as riquezas, suprirá cada uma das suas necessidades. Eu quero que você levanta a mão e depois você toma posse disso. Você vai fechar a mão e falar assim, eu recebo. Fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Cada uma das promessas. Diga assim, eu creio que o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Diga assim, segundo as riquezas da sua glória. Em nome de Jesus. Declara por irmão lado, você vai sair aqui. Diga assim, essa noite, totalmente suprido. Deus vai encher você de paz, de graça, de amor. E olha, querido, que ele está abrindo uma porta que está fechada. Olha que ele está abrindo algo que estava fechado. Olha que ele está quebrando a armadilha de Satanás. Olha que ele está enchendo a sua dispensa. Olha que ele está liberando o que estava preso. Porque o Senhor, ele supre cada uma das nossas necessidades. Eu disse para você que Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades. A primeira promessa fala de um Cristo que se levantaria e derrotaria Satanás. E ele na cruz já derrotou. A palavra do Senhor promete que no último dia, lá quando nós estivermos com Jesus, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Talvez você fale, minha vida é tão sofrida, são tantas aflições, tantas perseguições. Parece que eu levanto chorando e vou dormir chorando. E passo a noite chorando. A minha vida é triste, eu olho para os outros, parece que estão todos bem. Eu olho para a pessoa, para o meu vizinho, parece que ele está bem, é só eu que choro. Querido, é bem verdade que algumas vezes nós não teremos momentos tão agradáveis aqui na terra. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o apóstolo Paulo disse também, se nós esperarmos de Deus somente isso, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque o que está esperando nós lá, é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Lá diz que a tristeza não entra, o cansaço não entra, a fadiga não entra, a perseguição não entra. Não entra nada de ruim. As dores, o enfado, o cansaço, as contas. Não, querido, lá é de eterna glória. Diz que o Senhor, no último dia, há de enxugar todas as suas lágrimas. Querido, você pode chorar demais. Você pode lamentar demais, mas o Senhor diz, bem-aventurados que choram, porque o Senhor há de enxugar dele todas as lágrimas. Felizes sois quando vos perseguirem, pois assim também perseguiram o Senhor. Bem-aventurados sois vós que têm sede de justiça, pois vocês serão saciados. Bem-aventurado você, feliz é você, que é perseguido, que é caluniado, porque o Senhor é contigo. Pastor, quais são as promessas da Bíblia? Uma das mais fantásticas é que ele promete estar conosco em todo o tempo. Na verdade, ele sai com você agora. Na verdade, quando você sair essa noite, ele vai estar contigo. Na verdade, quando você for trabalhar amanhã, ele continua ao seu lado. Mas por que eu não sinto nada? Olha, presta atenção, eu não disse que você ia sentir ele. Nem todo o tempo você ia ouvir ele. Ele prometeu que estaria ao seu lado sempre. Nos momentos de aflições, ele nunca falha, querido. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Quando Josué ia entrar em Canaã, Deus falou para ele lá em Josué 1:9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Levanta a tua mão e declara isso na vida do teu irmão. Teu Deus, diga, Ele é contigo por onde quer que você andar. Diga, maior é o que está em ti do que está no mundo. Todas essas promessas que eu te disse, e você falou, nossa, mas isso é maravilhoso. Deus promete estar comigo, enxugar minhas lágrimas, suprir as minhas necessidades, perdoar os meus pecados, dar um novo coração, consolar minha aflição, sarar minha enfermidade, me amparar, me promete um lar celestial, me promete que eu, segundo a aliança com Jesus, posso esmagar Satanás. E ele diz, e as minhas promessas têm em mim um sim. Pastor, o que Deus está falando? Eu juro por mim que as minhas promessas são fiéis. Diga para o irmão, Deus jura por ele que as promessas dele são fiéis. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Quantos acham que Deus pode mentir? Uma mentirinha. Conta uma pequena mentira. Ele é totalmente verdadeiro, querido. Se ele falou, está falado. Se ele prometeu uma obra na sua vida, ele há de cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas Deus vai cumprir cada palavra que Ele falou com você. Tudo que Ele tem revelado neste altar, Ele há de cumprir. A palavra do Senhor diz na parte B do versículo 20, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Eu vou ler o versículo inteiro para você entender. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim. Deus está falando, as minhas promessas são fiéis. E por ele, o amém. A gente passa assim despercebido, é um versículo tão assim, parece que simples. Mas é que nós entendemos que Deus está falando de acesso. Ele está falando, eu tenho um plano de promessas. As minhas promessas são verdadeiras. E Deus está falando, por mim, você toma posse delas. E eu creio, querido, que essa noite você aprendeu algo. E você vai tomar posse de coisa que você nunca colocou as suas mãos. Porquanto por ele também o amém. Você sabia que o amém é a palavra mais falada no planeta Terra? No inglês é amém, no hebraico é amém, no grego é amém, no português é amém, no espanhol é amém. É a palavra mais falada. Ela não muda. E significa verdade verdadeira. Assim, seja assim. Assim é. Por isso quando nós falamos assim, você recebe Jesus? Amém. O que você está falando? É dessa maneira, assim é. O que Deus está falando? Porque todas as minhas promessas são verdadeiras. E você por mim, vai ser. E você através de mim, você recebe. Através de mim, você toma posse. Lá em Apocalipse 3, a palavra de Deus fala assim, assim diz o amém, está falando de Jesus. Assim diz o amém. Isaías 65 fala, o Deus verdadeiro, lá no original hebraico está falando, o Deus, amém, o Deus da verdade. Querido, então quando Deus fala, isso é fiel. E quando você toma posse do que Ele falou, o que Ele falou se torna verdade na sua vida. Você está me entendendo? Muitas pessoas ficam assim, abismadas, cabisbaixas. Tem pessoas que dizem assim, ai pastor, estão falando tanta coisa de mim. Estão falando que eu sou incapaz, que eu não posso vencer, que aqui não tem jeito, que isso não vai dar certo, que a minha família é uma família desgraçada, que onde eu moro é um lugar de desgraça, que essa cidade é desgraçada. Dizem tantas coisas, falam tantas coisas. Sabe, eu fico pensando, mas o importante, querido, não é o que estão falando. Não é nem a quantidade do que está falando, mas é quem está falando. Muitas pessoas dizem, ah, o macumbeiro disse que fez um trabalho para mim. Quem está falando, diabo? Quem está falando na tua vida? O amigo molesto, como os amigos de Jó? Tem muitos amigos molestos, né? Nós vamos buscar conselho e saímos pior, não é verdade? Mas Deus que está falando. E ele exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome. Diga para o irmão, se Deus falou, diga se é verdadeiro na sua vida. Nós vamos orar hoje na oração da fé. Nós vamos fazer uma oração forte. Eu quero profetizar um milagre na sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso sentir algo. Não. Fé não tem a ver com sentimento, sabia disso? Tem muitas pessoas equivocadas. Tem pessoas que acham que a fé dele vai gerar um milagre quando ele sente algo. Um arrepio, um comichão. Não! Pastor, o que é fé? Fé, eu receber o que a palavra disse e tomar posse do que foi dito. Você está entendendo? Se Deus falou que é de suprir cada uma das minhas necessidades, significa que isso é uma verdade inquestionável. E eu descanso nisso. E eu não fico preocupado, eu continuo só fazendo o que Deus me falou. Porque o que Ele falou é de ser cumprido. Se Deus falou, está acertado. Porque Ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Houve homens que ousou a confiar em Deus. Se você ousar a confiar em Deus, você vai ser fonte de milagre. Declara para alguém que está ao teu lado. Se você ousar a crer em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, olha bem para ele, olha bem para ela. Esse aí que está ao teu lado é uma fonte de milagre. Declara para ele, fonte de milagre. Fonte de milagre. Você vai ver jorrar milagres na vida dele. Querido, eu estou profetizando. Há um romper de milagres por essa palavra na tua vida. A parte financeira, a parte espiritual, a parte emocional. Querido, eu creio no que Deus fala e no que Ele tem dito. Abraão, ele diz, de ti farei uma grande nação. Sabe onde Deus foi mostrar para ele? Um dia Deus estava lá no céu, chamou Abraão. Abraão, vem cá. Você lembra daquela palavra que eu te disse aquela noite? Qual noite, Senhor? Aquela noite que eu te disse, olhe para o céu, contemple as estrelas. Assim será a tua descendência. Como as estrelas no céu, como a areia no mar. Vem cá, Abraão. Vem cá. O que foi, Deus? Dá uma olhada aqui embaixo nesse deserto. Que é isso? Que multidão é essa? Você não conhece, Abraão? Senhor, que é isso? É as suas estrelinhas. Olha os teus filhos aí. Mais de 3 milhões de pessoas incontáveis, uma multidão. Porque Deus vela pela sua palavra. Como ele disse a Davi, o teu descendente há de sentar no trono. Sabe quanto tempo durou o que Deus tinha falado? Mas ele vela pela palavra dele. 1000 anos depois que ele tinha falado, teu descendente, ele está falando de Jesus, ele há de assentar no trono, no teu trono, e o seu trono será eterno. Quando Estevão foi apedrejado, quem ele viu no trono? Jesus, um trono eterno. Cada palavra que Deus tem falado na tua vida, querido, talvez tem palavras que vão cumprir hoje. Tem palavras que vão cumprir a semana que vem. Tem palavras que vão cumprir o mês que vem. Tem palavras que Deus falou na tua vida que vão cumprir o ano que vem. Mas descansa o teu coração. Quando Deus falou, está falado. O que Deus selou, está selado. Amém? Significa acesso. Toma posse. Acesso às promessas de Deus. Pastor, porque tem muitas pessoas que não vivem milagres? Porque eles não tomam posse. Eles não declaram amém às promessas. Não creem que Deus sela com o sim, que Ele é a palavra dEle, que o que Ele fala já está decretado. Querido, quantas promessas você tem no teu coração? Olha aqui para mim. Quantas vezes Deus falou na sua vida? Deus falou uma vez para você que tinha uma multidão na sua vida. Deus é fiel. Ele não mente. Deus falou que Ele tinha restauração na tua carne, que você não ia passar dessa sem experimentar um milagre na tua vida. Deus prometeu a tua família. Deus é fiel. Querido, descansa o teu coração. O que Ele falou vai se cumprir. Diga assim, ô minha alma. Diga assim, descansa em Deus. Diga, porque Ele falou. Diga, Ele já cumpriu. A palavra dEle é verdadeira. Quando Jesus naquela cruz ressuscitou, é o maior amém que a humanidade recebeu. Porque era a prova que Deus estava aceitando o sacrifício dele. Nele o amém. Quando Jesus Cristo ressuscitou, todas as promessas na Bíblia estavam seladas. Querido, tudo que Deus tinha falado estava selado. Quando Deus ressurge, Jesus, no terceiro dia, significa que a humanidade, eu e você, estávamos aliançados. A partir daquele momento, ele nos chama de filhos. A partir daquele momento, ele nos chama de filhos. Até aquele momento, Deus tinha chamado de amigos e servos. A partir daquele momento, nós somos chamados de filho. Olha para o irmão lá, você é filho. Diga assim, filho. Diga assim, tem direito às promessas do Pai. Diga, o filho pode reivindicar as promessas do Pai. Tiago 1,17 diz que Deus é imutável, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. A palavra do Senhor diz em Números 23,19, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará. Tendo ele falado, não realizará. Querida, a palavra dele é como ele. Se Deus é imutável, a sua palavra também é. Jesus diz em Lucas 21,33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Declara comigo, as palavras de Deus são mais fortes e duradouras do que o céu e do que a terra. Oh, querida, a palavra do Senhor, que Deus tem falado na tua vida, em Isaías 55,11, diz assim o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Se Deus tem falado de milagre, de cura, de restauração, de um ministério forte, de algo na tua vida, de restauração na tua casa, de milagre na tua vida financeira, em nome de Jesus, creia, o milagre já está acontecendo na tua vida. Você não vê, mas Deus já está operando, Deus já está movendo, e ainda antes que você possa descer para a sepultura, Deus vai mostrar que é Deus na tua vida e que a palavra dele não cai por terra. Diga comigo, Deus falou. Deus irá cumprir. Se Deus falou, Deus irá cumprir. Sorria para o irmão e diga, se Deus falou, diga para ele, descansa seu coração. Não, não, não, isso não é voz de quem descansa o coração. Diga assim, descansa o teu coração. Diga assim, criatura. Diga assim, em nome de Jesus. Diga, se Deus falou, ele vai cumprir. Você viu como é que ele é fiel? Eu estou terminando. Versículo 21 diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mas o que confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sabe o que Deus está falando? As promessas são para vocês. Paulo estava reivindicando a autoridade apostólica. Ele estava falando, se Deus falou desse tempo, se Deus falou algo na minha vida, se Deus me chamou para o ministério, nele está o sim e nele também está o amém. Foi esse Deus que me ungiu, me selou o coração e colocou o Espírito nele. E então eu quero tomar posse dessas promessas. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Você está entendendo? Tem muitas pessoas, queridos, que quando Deus fala algo tão maravilhoso, ele coloca o pé atrás. Querido, eu tenho uma promessa tão grande na minha vida, que quando eu olho para mim, eu falo, Deus, eu não sou capaz. Sabe o que eu falo para mim? E o que eu falo para o meu espírito? Então isso é de Deus. Porque se eu fosse capaz, não precisaria de Deus. Se é uma promessa tão grande, eu não sou capaz. Eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Tem promessas que são maravilhosas. E as promessas às vezes são tão grandes. E o que Deus fala às vezes é tão grande e potente nas nossas vidas, que às vezes nós nos assustamos. A gente fica assustado, o que é isso? Ai meu Deus! Desse jeito? E para você se torna impossível. Você está entendendo? E tem pessoas que falam assim, também não vai dar certo. Porque o diabo está obstruindo. A resistência é muito grande. E é duas coisas que levam nós a temer. Primeiro, pelo tamanho da promessa. Nossa, isso é muito grande, não vai ter jeito. Não é possível, eu não vou conseguir. ou também pelo grau de dificuldade, que diz assim, isso é muito difícil, o diabo está resistindo demais, então não vai ter jeito. Diga para o irmão, não tenha medo, nem do tamanho das promessas, e nem da resistência do inimigo. Eu quero falar para você essa noite, o Espírito Santo me pediu para te falar isso, não tenha medo, nem do tamanho das promessas, nem da obra que Deus quer fazer na sua vida. É algo tão grande e maravilhoso que não é possível para você, mas para Ele é. E também não tenha medo do que o inimigo fala em opor. Se o inimigo está soprando na sua vida, você não vai conseguir, eu não vou deixar, diz o Espírito Santo, não tenha medo. Sabe por quê? Quem é medroso não toma posse de promessa, querido. Quem tem medo da promessa e tem medo do inimigo, não toma posse, porque Deus não trabalha onde tem medo. Deus não nos deu espírito de medo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus não te deu espírito de temor. Medo é um câncer no espírito. Medo é algo de Satanás. A primeira coisa, depois que o homem peca, é desenvolver medo. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida. Em nome de Jesus, vai romper o espírito de intrepidez. Vai romper o espírito de guerra. Vai romper o espírito de guerra na sua vida. Você vai ser um guerreiro do reino de Deus. Sabe por quê, querido? Conta que certa vez, Moisés mandou 12 homens espiar a terra. Observar se a terra era boa. A terra que Deus tinha falado, Canaã. E disse que eles chegaram lá. E disseram, a terra é boa. A terra é maravilhosa, é grande. Manda leite e mel. É boa demais, acho que pelo jeito, pensaram assim. Mas disseram também, mas lá existe gigantes, poderosos, valentes. Temeram duas coisas, o tamanho da promessa e temeram os inimigos. E disse, vamos voltar para o Egito, para a terra pequena e para o inimigo menor. Olha a loucura desse povo. Mas Caleb e Josué disseram, não, a terra é maravilhosa. A promessa é maravilhosa. Eles não temeram a promessa. E nem a capacidade de Deus de colocar eles lá dentro. E nem os inimigos, porque disseram, o Deus está conosco. O Deus está nas nossas vidas. Nós vamos entrar. Os inimigos são fortes, mas maior é o nosso Deus. Quantos creem que maior é o nosso Deus? A promessa é grande na tua vida, querido. O inimigo também se levanta fortemente. Mas creia em nome de Jesus, que Deus há de dar vitória na sua vida. Quantos recebem isso, diga glórias a Deus, diga aleluia. E nós precisamos ser específicos. O que você veio buscar essa noite? Qual das promessas? A cura para a sua carne? Uma porta aberta? Restauração para a sua família? O que você veio buscar? E muitas pessoas falam assim, ah, Deus, me abençoa de uma maneira geral. Vai pegando por aí. Vai pegando assim e vai me abençoando. Abençoa aqui, abençoa acolá. Mas de vez em quando nós precisamos ser específicos. Você não está buscando milagre? O milagre de Deus? Certa vez chegou um leproso diante de Jesus e disse assim, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele pediu limpeza. E Jesus disse, quero ser limpo. Você tem que chegar aqui, Deus, eu preciso de uma porta aberta. Deus, eu preciso de paz. Deus, eu preciso de salvação. Deus, eu preciso de restauração na minha casa. Você pode fazer e você fala, quero, receba o teu milagre. Levanta a tua mão, receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a libertação, receba a cura, receba o batismo com o Espírito, receba a paz, receba uma família nova. Receba o ministério poderoso. Os ungidos, ungidos. Você pode chegar, querido. Chegar a palavra de Deus. Deus, eu quero as tuas promessas na minha vida. Eu sou obediente. Eu tenho uma aliança contigo. E eu quero tomar posse dela. Amém? E graças a Deus. Coloque-se de pé. Eu quero ler novamente isso aqui para você, para entrar na tua mente. Marque esse versículo. porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, e através dele o amém. Pastor, o que eu preciso para vencer? O sim e o amém. O sim fala da verdade, da promessa. O amém fala da minha parte. Eu tomar posse dela. Eu receber. Eu falar, sim, Senhor, essa é comigo. Quer dizer, você não precisa sentir comichão, não, viu? Você só sai daqui e não deixa o diabo falar hora nenhuma que isso não é seu. Porque Deus zela da sua palavra acima do seu próprio nome. Se Deus falou da sua casa, da sua vida financeira, se Deus falou que vai operar ainda na sua vida, trazer um milagre, trazer felicidade, paz, creia somente. Lembra? Crê somente. O que é crer, pastor? É tomar posse dessa palavra. O que, é que Deus falou na minha vida? Sim e o amém. Comunidade cristã povo de poder. Sim e o amém. Diga para ele assim, levanta a tua mão e diga sim e o amém. Novamente, diga sim e o amém. Cadê o meu milagre? Sim e o amém. Cadê a minha vida restaurada? Sim e o amém. Cadê a minha porta aberta, pastor? Sim e amém, porque todas as promessas já estão disponíveis em minha vida. Levanta a tua mão e proclama comigo. Todas as promessas já estão disponíveis. E pelo Espírito Santo, eu tomo posse dela. Porque Deus diz que Ele é o sim. Diga assim, através dEle. Diga assim, o amém. E o amém. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite maravilhosa. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.